Jesus. Se de repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. Oh, não. É que eu sinto a presença de alguém em meu viver e eu não consigo me controlar. See you.